786 via Índia, ok? 1014, me pode espera. 186, quando pronto, 9777, uma boa viagem. Ok, frente direita via Índia, ponto de espera da Alfa 186, Rosbuciona 014, 1777. Obrigado, boa tarde. De novembro é alto, a frequência de sua coordenação. Novembro, para interceptar o localizador, complete à direita na proa 075. Passar o 260, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo para 2009, passarelo 2260. Ali mantém, está 1-0, gol na 777. Ali mantém, 777. 3804, no sol aos 30, livra direito no 21 decimal 9. Foxtrot Serra, ali mantém 1-7. Obrigado. Companhia já alinhada, autorizada a decolagem. Reduzindo para 1809, passarela do 2230. Alô, Papa Tango, meu Papa Tango, no Tradec Paripe. Comprou a rotatória? O meu Papa Tango, reposto na rotatória. Comprar no rotatório, o meu Papa Tango. Recurso 1 novembro, desça para 2.000 pés, hoje chão 014, livre LS é pós-estabilidade. 014, aqui é pós-canal estabilizado, valeu. Graças. Livre pôs na 10, voo no 754. Mas só que se você é atente, eu guardo uma autorização para decolagem. Dael. Para 320 na Dael, voo no 777. Autorizo voo Aracaju, por 5728. Web 5728 agora. Passarei 2230, curva direita para o 145. para interceptar o localizador. Direita 145 para interceptar o localizador, passageiro 2230, descendo para 4. Passageiro 2230, desça para 3000 pés, ajuste 90 no 4. Descendo para 3000 pés, 90 no 4, passageiro 2230. Foxtrot Sierra, atenta à esteira de turbulência do Boeing, livre decolagem da 17. O vento é de 1,50 graus com 7 nós. Estou confirmando, passou 2,230, desce para o localizador LS. 2,230, nessa proa autorizado, interceptar o localizador. Permitido, nessa proa autorizado, interceptar o localizador da 10, passageiro 2,230. F5722, chama Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, obrigado, 5722. Papatango, meu papatango, na prova rotatória e visual do campo. Com meu papatango, chama Toio, 1,86. Dura Toio, 1,86, o Romeu Papatango. Convite de Gilete para Toque Hermete de Veracruz. Joga o campo. Reportando para sete final da noite, é reporte terceira milha. Liga na final e reporta na terceira milha, o Romeu Mazando. Mike Foxtrot Serra decolou os 35-119-35, com os obrigado, Mike Foxtrot Serra. Meu peso, ajuste no 0 no 4. 2000 peso no 0 no 4, parceiro de 2, 3. O Papatango Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, mantém controle de visão no meu pé no corredor da Serra. Reposta no farol da barra. Reposta no farol da barra. Costuma novembro estabilizado. Hoje à noite, décima meia. Zulu novembro, prossiga. Vai, quanto grau localizador? Poste marcador externo, baixado travado, Zulu novembro. Vou parar em frente, travado. Golf, Eco, Terra, 201, call receive frequency 125, decimal 1, enable 123, decimal 25. Copy, will change, receive 1, 1251, if enabled, 12325. O localizador de Loco Campo, passarela 2230. Passarela 2230, complete a aproximação. Legal, 2230. Chamador? Aguarde a transferência. Batendo a fim de evitar pouso simultâneo no aeródromo de Salvador, faça 360 com curva pela esquerda, reporte sem interceptando a final da 17. Já na curva pela esquerda, o meu papatão. Desça para 2000 pés, o ajuste é 1-0 na parte, autorizado DLS, reporte estabilizado. 2000, autorizado DLS, reporte estabilizado, o F-721. Reduzindo para 200. 200, reduzindo o Axel novembro tem livre pouso na 10. O vento é de 140 graus com 7 nós. Novembro vai tocar MC, Felipe. Vou de check. Gente, toca RMT. Você vai fazer procedimento de aproximação perdida? Confere? Ou você vai tocar RMT e proibir modificação de plano? Confirme. Vai tocar RMT. E se a senhora autorizar a perna do vento pela na 1-0, vai fazer mais um toque de arremetida. Ok. É negativo, a gente vai fazer mais uma aproximação ILS, cancelar e posar na 17 como ponto final. Esse é a gente toque arremete. Ok, Então, o procedimento que você vai fazer é um procedimento de aproximação perdida. Está autorizado o vento é de 140 graus com 7 nós. Reporte mantendo o proa. Confirmo. Confirmando isso, a gente vai tocar remeter. O próximo vai fazer uma aproximação perdida e vai dar no 7. Gente, então o polo foi modificado agora aos 3-8, autorizado a tocar e arremeter, aguardando próximas instruções, ok? Polo autorizado, novembro. Olha, toque e arremeta autorizado. Oi, Salvador, muito bom dia. Eu passarei do 2230, 3 milhas para o Oscar. 2230, número 2, continua a aproximação, aguardando a autorização. Número 2, para pouso, aguardando a autorização. 2230. Romeu Patango visual com tráfego na sinal da 1-0. Gente do tráfego, Romeu Patango. Prossegue sinal da 1-7, agilizando, por gentileza. Errado sinal da 1-7, Romeu Patango. O meu Papatango tem livre pouso na 1-7, venta de 1-30 graus com 7-9. Livre pouso no 7, Romeu Papatango. Sai da Momo, após Coquibu, após direto Petrolina. Controle 1-19-35, transponda 5160, o 35490. Com 160, pátio 3, chamar a foto. Tocou e arremeteu aos 4-0. Vai manter proa em ascensão até 2.000 pés e chama o controle, 119.35. Mantendo proa até 2.000, 0.35, novembro. 0.35, novembro, tocou e arremeteu na sua escuta. Tudo novembro, subo para 4.000 pés, curve à esquerda na proa 300. 4.300, autoriza 2.000, querido? 02230, cheque trem, livre pouso na 10, venta de 1.50 graus, com 620. Autorizado pouso na 1.0, passarela 2230. Romeu, Papatango, no solo agora aos 4-1, autorizado backtrack, reporte livre na 1-7. 4-1, nossa medicação, chegada a Mari, desça para o New de voo 0. Ficou na chegada a Mari, desça para 0-5-0, nossa Azul 4076, sua identificação, chegada a mar e desça por onde voa 060. No INS, passando o dono, objeto 6721. Web 6721, chame torre, ano 8, decimal 6. 86. 9761, passou Duna no ILS, Campo Assista, boa tarde. Boa tarde, Web 6721, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Continua a aproximação. 2.000, Azul, November. 2230, da passarela no solo, aos 4.3, livre à direita, 1.21, decimal 9. Lembrando 29, 2, 2, 3, 0. Curva à esquerda, saída Conde. Controle 1, 1, 9, decimal 3, 5, transponda 0, 1, 7, 3, o eco em 90. 460 ascendendo para 46 novembro. Simpático, se encontra o Eco Índia Novembro? Fechamento 2186, assinamento táxi de decolagem, o Eco Índia Novembro, bom dia. Falou, bom dia, 2230, Livrão, 50. 2230, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vamos reportar para a Juliette, 2230. Tem livre pouso na 10, levanta de 170 graus com 99. Livre pouso na 10, o Eco 6721, trem baixo travado. Número 6740, identifique chegada à mar e desça para o voo 070. 070, 6740 da mar. Até a interseção, reporta para ingresso na 7. Pode ingressar, se remota 14, 2230. Por via esquerda pro 280. Esquerda 280, novembro. Salvador, boa tarde, azul 4463. Azul, aguarde a copa, ajuste no 04. Boa tarde, senhor. É o azul 4463, destino Ilhéus, frente da Oscar, aguardando 4160. Boa tarde. Só um instante, o ajuste no 04, 4163. Usando 4164. Nova 941, desça para 2000 pés, ajuste 1904, livre LS, é posto estabilizado. Desce para 2000, com 1014, camarada no X-Ray, estabilizado, voo 1904. Azul 4076, desça para o nível de voo 050. Eco Zulu Novembro, tem condições de iniciar órbita na posição pelô? É afirmativo, Careta. Juliette. Taxi de Alfa, da reportagem da Juliette 6721. Sete quatro zero, desça para o nível 060. 060, 670. Uno 600, chegada a mar e desça para o nível 070. Uno 600, chegada a mar e desça para o nível 070. Eco Zulu November, é uma navegação na Prode, pelou e está espera na de Pelon, 4 mil pés. Afirmativo, já está voando na proa de Pelon, para a espera em Pelon, 4 mil pés, 90. Já lembra ali, mantendo 7, parte pronto para decolagem. Quanto 076 informa velocidade de cada? 227. Salvador, boa, 35240, cliente da Oscar, está ligado. Trip 5240, desça para o Nijô 080. 080, 5240. 5240, mantém a Pro 065, essa identificação, desça para o Nijô 087. Web 6740, reduz a velocidade para 2001. Iniciando a redução do vento, Web 6740. Fazendo pronto? Tem livre decolagem da 17, vento é de 170 graus com 99. Azul 4076, desça para 2000 pés, autorizado DLS, é ponto estabilidade. Para 2000, autorizado DLS, é portaria. Ajuste no 014. Web 6740, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3014. 0, curva à direita, Israel, Leda e Léo. Controle 119, decimal 35, transponder 5167, 446. Autorizado Ilhéu, nível 160, via Ituno, pista 10, decolando curva à direita da Leda e Léo. Geral 35, controle, acionando 567, azul 4463. Direita após, portão 1, chama pro. Camarada, pronto, posição 1443. Gol 1600, vou ir na proa de Duna, desça para 4 mil pés. O ajuste no 04. Duna 4 mil pés. 1600, informa velocidade de casa. Trip 5240, reduz a velocidade para 2409. 5240, 5240. Trip 5240, reduz para 2109. Controle Gol 941. Gol 941, prossiga. X-Ray da 1-0. Gol 941, chame 2, 8, decimal 6. 2-6. tarde, gol 1941, final, X-ray, mais travado, fica bem. Voo 941, muito boa tarde, tônus dos altos, em livre pouso na 10, o vento é de 1,60 graus com meia dúzia. Livre pouso na 10, com 1,14, 1941. Mike Jetman. F6740, reduz a velocidade para 1809. F6740. Então, número 2 para aproximação, trata o frente a 7 milhas, é um Eco 1190. F6740. IP 5240, reduz velocidade para 2009, desça para o nível de voo 050. 200, desça o 050. Então 3566, desça para o nível de voo 060. 060. Autorizado de acertar o localizador, 6740? 6740 autorizado, desça para 2000 pés após estabilizado. Autorizado, Azul Chan Fax. Camará 4-4-1. Passaredo 2230, cópia. Passaredo 2230. Vitória da Conquista, nível 200. Pista 1-0, curva à direita, saída boa, transição elétrica. Controle 119-135 e o transponder é o 5174. Passaredo 2230. 2230, autorizado 200, decola da 1-0, curva à direita, adelante. Remota 14, chamar a pronta 2230. Chamar a pronta 2230. Para o Cátia 40 motos, Alberto Salvador, Alberto 4 horas. 5490, táxi em frente até a saída do Pátio 3. Azul 4076, torre no 8.6. Você vai aguardar a passagem do trip, né? Tá guarda? O trip pode deslizar o táxi em frente, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, 1862, 1014, vamos correr. Ponto de espera, 1066. Alfa Vitor Juliette, reporte Paripe. Táxi via Alfa, reporte Extra Juliette. Brasil tem livre pouso na 10, o vento é de 1,50 graus com 5,9. Livre pouso, pista 1-0, 4076. 5490, mantém a ponta de espera e aguarde. F6740, completo de aproximação, torre no 8.6. 8.6, boa. IP 5240, autorizada, descida para o 050. 050, 5240. Salvador, boa tarde, Webjet 6740, família do externo, Baixada Navarro. 6740, número 2.